disponíveis para você assistir no YouTube, também no Facebook. Já compartilhamos com muita gente curtindo, que curte o trabalho da Rádio Ônibus, com certeza vai curtir esse grande, né, trabalho que a Rádio Ônibus vem fazendo, e agora ficou em evidência lá na Rede Globo de televisão, no programa da Fátima Bernardes. Um abraço para você, Henrique Estrada, parabéns pelo seu trabalho, cada vez mais, que cada vez mais se destaca, né? E eu, como disse, comentei lá no Facebook, nas minhas redes sociais, eu tenho muito orgulho em participar, em fazer parte da família aqui da Rádio Ônibus, tá bom? Então tá começando para você mais uns 60 minutos, eu sou Claudinho de Jesus, fico com você até as 19 horas com um programa super legal. Fica comigo, você não vai se arrepender. Quem chega cantando pra gente pra abrir o nosso programa de hoje, essa quinta-feira, dia 26 de outubro, são eles, né? O grupo Catinguelê, No Compasso do Criador. Canta pra gente, Catinguelê. Ao teu lado sou criança, nosso amor é feito um rio, e a gente navegando nele deságua dentro da paixão. Nossos barcos são as nossas emoções. Nosso amor é feito um vinho, destilando nos corações, todos os corações. O nosso amor é infinito, é tudo que a gente quiser. Basta eu ser o seu homem e você minha mulher. Meu amor, te chamo na minha canção. Vem, me beija, vamos viver essa emoção. Chuva cai e abençoa essa nossa união. A gente chega no compasso do Criador, Divino Deus. A gente chega nas estrelas, chega onde a gente quiser. E não chega, só não chega se acabar a nossa fé. Vamos viver essa emoção. Chuva cai, chuva cai e abençoa essa nossa união. Cantou pra gente aí o grupo Catinguelê, né? Quem não se lembra do grupo Catingueira? Eu sempre falo isso, né? Porque aqui é assim, olha, as músicas do passado de presente para você, né? Você que está aí na rádio ônibus, curtindo a gente através do nosso aplicativo, através do seu computador. Gostaria de avisar aquela galera que costuma curtir, né? Me curtir através do Facebook, que infelizmente a gente não vai ser possível hoje transmitir pelo Facebook. Tá dizendo que a minha conexão não dá, tem que verificar a minha conexão. Já verifiquei várias vezes, né? Tá tudo certinho aqui, mas eu não consigo realmente conectar. Fazer o quê, né, gente? O que a gente vai fazer? Olha, agora são 18 horas 7 minutos em São Paulo. A gente tá ao vivo aqui pela Rádio Ônibus com o programa 60 Minutos. Você fica com a gente aqui que tem muita coisa boa para rolar. Esta é a radioonibus.com.br. É a Rádio Ônibus. Você está em conexão com a radioonibus.com.br. E olha só, gostaria de dar um recado aqui, né, para as pessoas que estão se preparando para fazer o Enem deste ano. Você que está aí, porque a preparação do Enem é uma coisa que demorada, né? Você vai lá, tem que estudar, uma coisa desgastante, né? Então, para quem está se preparando para o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que acontecerá nos dias 5 e 12, aliás, isso, dia 5 e dia 12, dois finais de semana, agora do mês de novembro, já sabe, essa rotina não é nada fácil. Além de lidar com o nervosismo e uma rotina pesada de estudos, é preciso ainda acompanhar os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. E o turbilhão de notícias não deu trégua em 2017. Portanto, você que está aí se preparando para o Enem, você tem que ficar ligado, antenado, como se diz, né? Antenado em todas as notícias. Olha, Operação Lava Jato, tudo isso que está acontecendo, o julgamento do Michel Temer, do nosso presidente, o impeachment da Dilma Rousseff, tudo isso são temas que com certeza cairão no exame nacional. Então, fique ligado, você que porque assim, gente, olha, é legal assistir televisão, é legal. É legal você ver tem gente que diz assim, olha, eu não vou mais assistir televisão, vou ficar desligado, porque só tem notícias ruins, a gente só se irrita, então não vou assistir mais. Você se isolar não é legal também, né? Principalmente você quando chega numa hora dessa, que você precisa prestar um exame, você precisa prestar um concurso público, né? Hoje é muito comum nas perguntas, né, fazer assim um verdadeiro exame, né, da atualidade. Então você precisa estar ligado em tudo que acontece na atualidade, no Brasil e no mundo, né? Então você que vai prestar o Enem, preste bastante atenção para você não ser enganado na hora do exame, tá legal? Gente, olha, nós estamos ao vivo, estou ao vivo aqui pela Rádio Ônibus, o programa 60 Minutos. Vou dar um WhatsApp da rádio para você se comunicar conosco, tá bom? Olha, é o 16 99182 1468, 16 99182 1468. Não saia daí, já a gente vai atualizar o esporte para você. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, né, que esteve de folga ontem e hoje está de folga hoje também, mas volta no final de semana com o clássico Santos e São Paulo. Gostaria de aproveitar, eu não estou falando ainda dos esportes, ainda vou atualizar, mas gostaria de aproveitar para pedir desculpas a você, porque ontem eu disse que o Vasco jogaria pela Taça Sul-Americana, né, pelo Campeonato Sul-Americano. Seria um clássico entre Vasco e Fluminense. Não é, gente. É Flamengo e Fluminense. Na verdade foi o Flu-Fla, né? Porque o primeiro jogo, o mando foi do Fluminense. Daqui a pouquinho a gente fala isso, atualiza tudo de esporte para você aqui no programa 60 Minutos. Fica comigo. Minha escolha faz a diferença no trânsito. O perigo de dirigir embriagado é o tema das nossas conversas de outubro sobre segurança no trânsito. Temos a responsabilidade de dirigir com cuidado, prezando pela segurança de todos. Um dado alarmante da Polícia Rodoviária Federal aponta que somente no ano de 2015, mais de 40 mil pessoas foram flagradas dirigindo embriagadas. Isso significa que 110 condutores foram flagrados por dia nessas condições. Campanhas educativas sobre esse tema em todo o país, notícias diárias sobre acidentes graves envolvendo motoristas bêbados e até mesmo a punição mais rigorosa não estão mudando o comportamento do brasileiro no trânsito. Os riscos desse comportamento inadequado podem ser irreversíveis. Pense nisso e lembre-se, minha escolha faz a diferença no trânsito. Programa 60 Minutos e você, Rádio Ônibus, sua verdadeira companhia. Quem vem cantando com a gente agora são eles, né? Rio Negro e Solimões, Madrugada Triste. Onde anda você? Em que atalho eu lhe perdi? Será que está sozinho? Como eu vivo sozinho aqui? Se eu disser que encontrei em outro alguém a direção, vou mentir pra mim mesmo, tentando enganar meu próprio coração. Madrugada triste, saudade da estrela que um dia eu segui. Madrugada triste, só a lua enxuga o meu pranto, falta você em mim. Em que atalho eu lhe perdi? Será que está sozinho? Como eu vivo sozinho aqui? Se eu disser que encontrei em outro alguém a direção, vou mentir pra mim mesmo, tentando enganar meu próprio coração. Madrugada triste, saudade da estrela que um dia eu segui. Madrugada triste, só a lua enxuga o meu pranto, falta você em mim. Você em mim. Rio Negro e Solimões cantou pra gente Madrugada Triste, uma música linda, maravilhosa, né? Rio Negro e Solimões, essa dupla muito boa. Quem não conhece essa dupla, né? É um alto e um baixo. É um grandão e um baixinho, né? Os dois formam uma dupla maravilhosa, duas vozes que combinam muito. Desfilou todo o seu talento aqui no programa 60 Minutos. Ônibus, Rádio Ônibus. Rádio Ônibus, vamos voltar a falar aqui a respeito da matéria que foi exibida hoje no programa Encontro com a Fátima Bernardes, da Rede Globo de Televisão, né? Foi muita emoção, foi muito emocionante ver o trabalho prestado pela Rádio Ônibus, né? Uma matéria excelente, falou-se lá sobre os busólogos, né? Sobre essa... o tema era as pessoas que fazem colecionadores, né? E aí falou dos colecionadores de ônibus, conhecidos como busólogos, né? O Henrique Estrada, o nosso diretor aqui da rádio, foi entrevistado, juntamente com o Luiz Labuz e a sua esposa, que são dois aficionados também por ônibus, não é verdade? Então, foi muito legal, a matéria foi muito boa. Se você não teve a oportunidade de ver, né? Já estão disponíveis lá no Facebook, no YouTube, e além disso você pode entrar através do Google, você pode ir lá no G1 e ver a entrevista, né? Ver a matéria que foi ao ar na íntegra, lá nos vídeos do G1, você vai observar que foi muito legal, muito bom. A gente que gosta muito da Rádio Ônibus, né? Os busólogos de plantão aí, todos ficaram emocionados com essa matéria que foi exibida pela Rede Globo de televisão. Obrigado, Rede Globo, por ter feito isso pela Rádio Ônibus, né? A nossa Rádio Ônibus, a rádio que realmente é a sua verdadeira companhia. Lembrando que a Rádio Ônibus agora também é internacional, né? É uma rádio internacional, então isso tudo traz muita visibilidade aí para a Rádio Ônibus e todos nós, né, que fazemos parte dessa família Rádio Ônibus, ficamos realmente felizes com tudo isso. Valeu, Henrique Estrada, valeu, Luiz Labuz, valeu a todos que se empenharam nesse projeto aí da Rádio Ônibus, exibida lá na Rede Globo de televisão. Um abraço ao JP, meu amigo, meu companheiro de rádio, né, meu companheiro aqui da Rádio Ônibus, né? Um abraço para vocês, estaremos juntinhos aqui na terça. Na última terça-feira não foi possível, por um motivo de força maior, apresentar o programa Amor à Terra. Mas na próxima terça, com certeza, estaremos aqui. Se você ainda não tem um aplicativo da Rádio Ônibus instalado aí no seu celular, instalado no seu iPhone, no seu iPad, vá até a loja de aplicativos, né? A sua loja de aplicativos, seja Play Store, seja qualquer uma outra loja de aplicativos, e baixe o aplicativo da Rádio Ônibus. É amarelinho, é fácil de perceber, é totalmente de graça, né? Totalmente de graça, não vai também tomar espaço, não vai deixar o seu celular pesado, né? Não vai deixar, eu garanto para você. E você vai ouvir toda a nossa programação através do aplicativo da Rádio Ônibus. E além disso, sabe o que pode acontecer também? Você pode concorrer às promoções que acontecem aqui na Rádio Ônibus, como por exemplo a promoção para ganhar um CD da Mariana Fagundes. Se você ainda não está participando, vá na loja de aplicativos, baixe o aplicativo, aí lá no aplicativo, dentro dele, tem um espaço para você se comunicar com a gente, né? É o espaço do ouvinte. Aí você vai mandar uma mensagem de voz ou escrita dizendo assim: quero ganhar um CD da Mariana Fagundes. Na última terça-feira, nessa próxima terça-feira, inclusive, que é a última terça-feira do mês e o último programa do mês do Amor à Terra, nós vamos sortear para você 2 CDs da Mariana Fagundes, tá bom? Então, são 3 CDs cedidos lá pelo Luiz Labuz, presentaço do Luiz Labuz. Nós já sorteamos um no mês de julho e agora deixamos para sortear os 2 juntinhos, agora na última terça-feira do mês de outubro. Fique ligado aí que você vai gostar, vai curtir muito esse presentaço aqui da Rádio Ônibus e também do Luiz Labuz. radioonibus.com.br. Vamos atualizar os esportes agora, né? Vamos falar aqui, olha, vamos começar falando sobre o Palmeiras. Do primeiro trabalho até aqui foram 13 dias de Alberto Valentim como sucessor de Cuca no Palmeiras. Nessas quase 2 semanas, o time mostrou boas atuações em campo, o que levou a um importante salto na classificação do Campeonato Brasileiro e viu mudanças também fora dele, viu, galera? Viu mudanças também fora dele. Por quê? Porque todo mundo está falando bem do trabalho aí desse técnico, né, que é o Alberto Valentim, um técnico interino, mas que possivelmente será efetivado no cargo no Palmeiras, porque está fazendo realmente um belo trabalho. Parabéns a você, parabéns ao Palmeiras, né? Você que é palmeirense, um abraço e parabéns para você também, tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui a respeito do São Paulo. Olha só, vivendo o momento mais importante de sua carreira, o meia Christian Cueva despista sobre o futuro no São Paulo. Com contrato até junho de 2021, o peruano sonha em deixar o clube sendo campeão ao menos uma vez. Adquirido junto ao Toluca do México em junho de 2016, Cueva teve o interesse de clubes, né, de clubes aí turcos no meio deste ano. As sondagens, contudo, não viraram propostas oficiais e o atleta ficou mesmo no Morumbi. Com a reabertura da janela europeia de transferências em janeiro, o camisa 10 prefere focar na luta da equipe contra os maus resultados, né, que vem tendo São Paulo, principalmente por campeonato. São Paulo há muitos anos não conquista um campeonato, e o Cueva, né, está aí pensando em ficar no São Paulo e estar junto com os companheiros na luta, tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui de quem agora, gente? Vamos falar do Corinthians, olha, o atacante Roger do Botafogo voltou à pauta do Corinthians após passar por uma cirurgia para retirada de um tumor no rim neste mês. Alvo do clube para ser reserva de Jô na próxima temporada, o jogador teve as conversas deixadas de lado devido ao diagnóstico, com temor, né, que pudesse se tratar de um câncer no local. Depois do procedimento, porém, constatou-se que se tratava de algo benigno. Então, o Corinthians aí de olho no atacante Roger. Vamos falar do Santos aqui, galera. Atenção, você santista, José Rodrigues, meu grande companheiro, José Rodrigues. O Santos deverá ter várias mudanças no time titular para enfrentar o São Paulo no próximo sábado, às 17 horas no Pacaembu. A comissão técnica espera contar com os retornos de Vitor Ferraz e Bruno Henrique, recuperados de lombalgia e dores na panturrilha, né? E também, possivelmente, contará com o seu grande líder, né, dentro de campo, que é o Renato. Quem sabe o Renato também volte, e aí São Paulo toma cuidado, porque o Santos completo é um perigo danado, viu? Então é isso que a gente tinha para falar para você dos clubes aí. Vamos falar um pouquinho agora a respeito da Fórmula 1. Se na última corrida em Austin, Hamilton dependia de marcar mais pontos que o alemão para matar a disputa, desta vez a situação se inverteu. Agora é Vettel que precisa urgentemente marcar mais pontos que o rival para se manter na briga, né? Lewis Hamilton está muito perto de garantir seu quarto título mundial já na próxima etapa, que é o Grande Prêmio do México, domingo agora, às 17 horas. O piloto da Mercedes precisa de uma combinação relativamente simples para ficar fora do alcance de Sebastian Vettel, único piloto que matematicamente ainda pode impedir o seu quarto título, tá bom? Foram esses os destaques do esporte para você. Então, lembrando que no sábado começa a rodada do Campeonato Brasileiro, né? Com o jogo entre Santos e São Paulo, grande clássico no Pacaembu. Mais uma correção. Ontem eu disse que o Corinthians jogaria na segunda. Não, o Corinthians não vai jogar na segunda, vai jogar no domingo, viu, gente? O Corinthians jogou na última segunda-feira, então joga domingos. Domingo tem uma grande pedreira contra a Ponte Preta, né? Então, como eu disse ontem, o Corinthians luta para manter a vantagem, ou até aumentar a vantagem, dependendo da combinação de resultados durante a rodada. E a Ponte Preta luta para fugir da zona de rebaixamento, uma vez que está com 32 pontos, está lá o segundo para cair, né? Tem o primeiro fora da zona, deu o primeiro na zona e ele é o segundo na zona do rebaixamento. Então, a Ponte Preta vai ter que brigar muito aí, né? Muito mesmo para conseguir um bom resultado e com isso se afastar da zona da degola, tá bom? Vamos de música, gente? Vamos de música, né? Quem canta pra gente uma música muito linda, It Must Have Been Love, é Roxette, que vem chegando e mostrando todo o seu talento aqui no programa 60 Minutos, Rádio Ônibus, sua verdadeira companhia. Must have been love. cantou pra gente aí, Roxette, né? It Must Have Been Love, música linda pra você. São as músicas do passado, de presente pra você que curte a Rádio Ônibus e que curte o programa 60 Minutos aqui comigo. Lembrando que o nosso programa acontece às quartas e quintas-feiras, das 18 às 19 horas. Por isso que se chama 60 Minutos. É uma hora com você aqui, tocando o melhor da música, tá bom? Fica comigo aqui só terminando, finalizando o esporte para você. Então, o final de semana será marcado pelo grande clássico, né? São Paulo e Santos. Eu digo grande porque as expectativas são as melhores possíveis, né? Afinal de contas, o Santos lutando para não se distanciar do time do Corinthians, que é o líder do campeonato. E só atualizando, o Corinthians tem 59, o Palmeiras 53, o Santos 53. Neste momento ocupa a terceira posição por uma questão de critério de desempate, mas tem o mesmo número de pontos que o Palmeiras. E o São Paulo, né, que luta para se afastar de vez da zona do rebaixamento. O São Paulo que ocupa nesse momento o 14º lugar, 14ª colocação, com 37 pontos. Então, uma vitória para o São Paulo seria, sim, mais do que bom, né? Ele conseguiria duas vitórias consecutivas e ficaria mais uma rodada, já é a terceira, seria a quarta rodada já do São Paulo, fora da zona do rebaixamento, tá certo? Então, esse jogo acontece no sábado, às 17 horas, no Pacaembu, né? O Corinthians joga, então, no domingo, lá no Moisés Lucarelli, no mesmo horário, 17 horas, contra a Ponte Preta, né? O Palmeiras é que joga na segunda-feira, lá na Arena Palmeiras, às 20 horas. O Palmeiras que reencontra a sua arena, né, depois de alguns shows que ocorreram por lá, às 20 horas, então fechando essa 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora sim, agora tá tudo certinho, né? Faltou isso para você, faltou atualizar os jogos aí. Agora tá tudo certo com o esporte aqui pela Rádio Ônibus, pelo programa 60 Minutos. Ônibus, Rádio Ônibus. São 18 horas 31 minutos em São Paulo, só para dizer que eu tô ao vivo com você nesse momento aqui na Rádio Ônibus. Rádio Ônibus, sua verdadeira companhia. Fica com a gente que aqui só tem coisa boa para você, você não vai se arrepender. Fique por aqui. Esta é a radioonibus.com.br. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621 1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. E agora no programa 60 Minutos, quem vem cantando é Christopher Cross. Canta Sailing pra gente. 60 Minutos e você? Carry me. caught up in the reverie. Every word is a symphony. Won't you believe me? Sailing takes me away to where I've always heard it be. Just a dream in the wind to carry me. Soon I will be free. Sail away, find serenity. Oh, the canvas can do miracles. Just you wait and see. Christopher Cross cantou pra gente aí Sailing, música linda, né? Músicas do passado, de presente pra você aqui nos 60 minutos. E olha só que interessante, você que está ouvindo a Rádio Ônibus agora, hein? Urna real é transportada durante cortejo do rei. O nome do rei aqui, ó, Brumibol Adulyadej. É isso mesmo, o funeral desse rei, que é o rei da Tailândia, né, começou hoje, nesta quinta-feira, dia 26, com um cortejo fúnebre que reúne mais de 200 mil pessoas nas ruas de Bangkok, lá na Tailândia. Olha só que interessante. Agora, o mais interessante é o seguinte: o monarca faleceu aos 88 anos, no dia 13 de outubro de 2016, exatamente, há um ano, né? Desde então, ele era conservado no palácio para ser venerado segundo o ritual budista. Então esse aí demorou um ano para ser enterrado. Bateu todos os recordes, todos os líderes que a gente já viu morrer, né? Um ano, meu Deus do céu, o que, que é isso, gente? É muito tempo para segurar um defunto. Ônibus, Rádio Ônibus. É, Rádio Ônibus, sua verdadeira companhia. Rádio Ônibus e você, você tá comigo aqui, você tá na melhor. Você está na Rádio Ônibus, né? Você que está ouvindo a gente agora aí, você que participa sempre da Rádio Ônibus, você que manda o seu áudio, né? Manda pra gente aí. O nosso telefone é o 16 99182-1468, 16 99182-1468. Um grande abraço pra você que tá me ouvindo. Você, minha pretinha, né? Minha esposa que tá lá em casa. Minha filha Cauê também tá lá ouvindo. Abração, beijo pra você, viu, minha querida? Ela que é santista, sábado vai sofrer, juntamente com o marido aí, o Diego. Vão sofrer sábado no grande clássico entre São Paulo e Santos, tenho certeza, hein, galera? Oh, meu Deus do céu, mas vai ser um grande jogo isso aí, eu não tenho a menor dúvida. Minha escolha faz a diferença no trânsito. O mês de outubro foi escolhido para lembrarmos dos perigos de quem bebe e dirige. No ano passado, a Polícia Rodoviária Federal fez um alerta, pois o número de acidentes registrados envolvendo algum motorista embriagado havia aumentado consideravelmente. Perda de reflexo e do poder de reação diante das condições adversas que o motorista está exposto pode comprometer todo o trajeto. Além disso, quem está alterado pelo álcool pode apresentar agressividade no comportamento, pode ter a visão distorcida e excesso de autoconfiança. Além disso, se o percurso for longo, o sono pode contribuir para agravar ainda mais essa situação. Ou seja, não arrisque sua vida e proteja quem está perto de você. Nunca beba antes de dirigir. Lembre-se, minha escolha faz a diferença no trânsito. A vida da gente nunca vale alguns minutos de prazer, né? Uma coisa muito, muito certa a se dizer, né, gente? Então, é claro, a bebida traz prazer? Traz, né? Você vai lá, toma uma cervejinha, toma uma bebida junto com os amigos, comemorando alguma coisa. Então, você fica realmente em êxtase, né? Traz aquele prazer pra gente, né? Mas não deixe que esse prazer se transforme em dor. Se você beber, não dirija, né? Vá de Uber, vá de táxi. Aliás, interessante, viu? Essa semana aconteceu um negócio muito engraçado, rapaz. O pessoal de uma rádio foi entrevistar um taxista sobre o que ele achava, né? Sobre as novas regras, porque foram aprovadas novas regras para os motoristas de Uber. Terão que fazer curso, aquelas coisas todas que o taxista faz e que o motorista do Uber não fazia, agora vai ter que fazer. Então perguntaram para o motorista de táxi, né, o que você acha tal. Imagina o nome do cidadão, Uber. Interessante, ele é motorista de táxi e se chama Uber. Oh, meu Deus do céu, viu? Essas coisas acontecem, né? São coincidências, na verdade, coincidências, né? Então vá de Uber, vá de táxi, vá com um amigo que não bebe, ou então faz aquele o amigo da rodada, o motorista da vez, né? Vocês vão lá em 3, 4, 5 pessoas, uma pessoa não vai beber para levar todo mundo para casa, sãos e salvos. É uma saída legal também, né? Programa 60 Minutos, Rádio Ônibus, tudo a ver com você. Esta é a radioonibus.com.br. Você procura um profissional em afiações? Então o endereço certo para você é a JP Afiações. A JP Afiações afia alicate de cutículas, tesouras, facas e lâminas de corte de cabelo. É como diz o José Paes, a JP Afiações afia facas, faquinhas e facões. Tradicionalíssima no bairro, a JP Afiações fica na rua Manuel Borba, número 130, em Santo Amaro. JP, o seu profissional em afiações. Muito bem, um abração aí pro nosso amigo JP, né? Ele que é o profissional, ele se diz o seguinte, é o rei da afiação em Santo Amaro. Abraço, Jota. Quem canta pra gente agora? Vida Dividida, Christian Ralph. Mergulhar nesse mar de ilusão. Quero amor, muito amor pra amar, que me faça vibrar de emoção. Emoção da vida, vida dividida, que acima de tudo deu vida a você. Acima de tudo, me trouxe você. De que forma vai sobreviver esta flor que meu Deus fez nascer? Se os olhos às vezes não dormem na esperança de um novo dia, pra viver a vida, vida dividida, que acima de tudo deu vida a você, pra viver a vida, vida dividida, que acima de tudo me trouxe você. Viver a vida, vida dividida, que acima de tudo deu vida a você, pra viver a vida, vida dividida, que acima de tudo me trouxe você. despedida é acima de tudo. Me trouxe você. Ah, pra viver a vida, essa vida dividida, Christian Ralph cantou pra gente aqui no programa 60 minutos. Gente, lembrando a você que temos um programa maravilhoso aos sábados. Começa às 10 da manhã, vai das 10 até o meio-dia. É o programa Juntos na Web, tá? O programa Juntos na Web é um programa que traz músicas variadas, músicas nacionais, internacionais, músicas do passado, músicas modernas. A gente faz uma mescla, né, de ritmos e também de tempo, tá bom? Temos também a Dúvida da Língua Portuguesa. Lembrando a você que a Dúvida da Língua Portuguesa também você pode encontrar lá no YouTube. Você acessa o nosso canal lá, o canal JNW. Então você digita Dicas da Língua Portuguesa, você vai ver o nosso vídeo lá, né? Então eu faço o vídeo tirando a dúvida, e a mesma dúvida que eu faço no vídeo, eu faço para você também aqui pela Rádio Ônibus. Nosso telefone, nosso WhatsApp para você mandar a sua dúvida da língua portuguesa é o 16 99182 1468. É o nosso WhatsApp para você falar, mandar aí a sua dúvida. E esse sábado a gente vai falar a respeito do particípio passado, né? Então é uma forma verbal muito interessante, e que muitas pessoas, na hora de usar o particípio passado, se perdem, se confundem, né, e acabam entrando numa enrascada. Se você, por exemplo, está numa entrevista de emprego, se você, por exemplo, está fazendo um exame do Enem, por exemplo, você se perdeu, não sabe o que é particípio passado, você vai se enroscar. Então é só você ficar ligado no Juntos na Web no próximo sábado, que a gente vai falar sobre isso, sobre particípio passado. Além disso, tem as palhaçadas da Astro Gilda, tem o José Rodrigues atualizando o esporte para você, tá bom? Tudo isso aos sábados às 10 da manhã, das 10 ao meio-dia, com o programa Juntos na Web. Você sabe, você que está me ouvindo aí agora, sabia que as multas agora podem ser parceladas, as multas de trânsito? Vamos ouvir a explicação com a nossa querida Márcia Pontes. Multas de trânsito agora poderão ser parceladas no cartão de crédito. Ouça a explicação com Márcia Pontes. Olá, Henrique Estrada, amigos da Rádio Ônibus. Pois o CONTRAN editou uma resolução possibilitando que as pessoas paguem as suas multas de trânsito parceladas no cartão de crédito ou de débito. Muitos DETRANs já vinham utilizando essa forma de parcelamento por meio de boletos. Bom, o que vai mudar? A gente tem hoje três formas de pagar essa multa. Quem paga antes da data ou até a data de vencimento tem 20% de desconto. Quem quiser 40% de desconto no pagamento da multa... Opa, tivemos uma interrupção aí na matéria. Vamos começar de novo, que isso aí é importante, né, para todos nós que somos motoristas. Vamos de novo aí. Multas de trânsito agora poderão ser parceladas no cartão de crédito. Ouça a explicação com Márcia Pontes. Olá, Henrique Estrada, amigos da Rádio Ônibus. Pois o CONTRAN editou uma resolução possibilitando que as pessoas paguem as suas multas de trânsito parceladas no cartão de crédito ou de débito. Muitos DETRANs já vinham utilizando essa forma de parcelamento por meio de boletos. Bom, o que vai mudar? A gente tem hoje três formas de pagar essa multa. Quem paga antes da data ou até a data de vencimento tem 20% de desconto. Quem quiser 40% de desconto no pagamento da multa, basta baixar o aplicativo do Sistema de Notificação do DETRAN, é o SNE, Sistema de Notificação Eletrônica, pode pagar a multa com 40% de desconto, porém terá de abrir mão da defesa para ter esse benefício, entre aspas. E agora poderá parcelar no cartão de crédito, de débito, vai ter muita gente aí com cartão estourado. A diferença é que as operadoras cobram juros, então essa multa vai acabar tendo a facilidade de parcelar, mas ela pode sair mais cara. Como vai funcionar? Os DETRANs de cada estado têm que fazer um convênio com essas operadoras de cartão de crédito, assim como os órgãos executivos de trânsito, os órgãos autuadores, aqueles que autuam na esfera do município, na esfera do estado, fazer esse convênio para regularizar, ainda que facultativamente, diz a nova resolução. Enfim, tudo está sendo feito para que as pessoas tenham essa facilidade no pagamento da multa. Muito interessante dizer que as pessoas precisam aprender a fazer o seu recurso de autuação. Aqui na minha cidade, em Blumenau, de 70 mil condutores autuados, somente 3.500 apresentaram recurso, apresentaram defesa. Aqueles que apresentaram, muitos vão perder por não saber fazer. A população não sabe fazer recurso de multa. A população não sabe que, tomando uma multa por estacionar em lugar proibido, se a sinalização estiver confusa, estiver ineficiente, se a placa não for conforme os modelos que estão lá nas leis de trânsito determinados pelo próprio CONTRAN, essa multa é anulada, todas as sanções são anuladas. Se a sinalização é confusa, ineficiente, tem muita coisa que a população precisa saber ainda. Tudo que é de trânsito, conhecimento, fica na mão dos ditos especialistas, dos entendedores do assunto, numa linguagem jurídica, bonita, rebuscada, mas que não chega no maior interessado, que é a população. Então, se os nossos amigos tiverem algumas dúvidas a respeito de multa, de como fazer a sua defesa, é aquilo que a lei garante às pessoas, né? Podem perguntar, estou aí à disposição. Temos outros colegas especialistas também que contribuem com a Rádio Ônibus, mas se quiserem tirar alguma dúvida, alguma coisa, estou aí à disposição. Um grande abraço. E vamos cuidar para não estourar esse cartão de crédito nas multas, hein, pessoal? Até mais. Ouça Márcia Pontes toda semana na Rádio Ônibus. Acesse www.radioonibus.com.br ou instale o aplicativo Rádio Ônibus gratuitamente na Play Store. Muito bem, tivemos aí então a Márcia Pontes, né? Quem canta pra gente? Só pra contrariar. Dói demais. 60 minutos com você. Tá doendo sim, tá doendo em mim, a saudade que ficou no seu lugar. O que é que eu vou fazer sem teu amor? Tô vivendo, mas não tenho paz. A lembrança que você deixou dói demais. Tá doendo sim, tá doendo em mim, a saudade que ficou no seu lugar. Se você soubesse a minha dor, eu aposto que voltava atrás. Porque a solidão que agora estou dói demais. Como eu vou dizer que eu perdi você pra quem perguntar por nós dois? Posso imaginar, vou me machucar e ficar chorando. Sem o teu amor, essa dor é muito ruim. Baby, eu não aguento mais viver aqui sozinho. Porque sem teu carinho, vida é solidão. Vem nesse momento e traz de volta o meu sorriso. Meu bem, porque eu preciso do teu coração. Vem, eu não aguento mais viver aqui sozinho. Porque sem teu carinho a vida é solidão. Vem nesse momento e traz de volta o meu sorriso. Meu bem, porque eu preciso do teu coração. E ficar chorando depois. Diz o que fazer pra te convencer a voltar pra junto de mim. Seja como for, sem o teu amor, essa dor é muito ruim. Vem, eu não aguento mais viver aqui sozinho. Porque sem teu carinho a vida é solidão. Vem nesse momento e traz de volta o meu sorriso. Meu bem, porque eu preciso do teu coração. Vem, eu não aguento mais viver aqui sozinho. Porque sem teu carinho a vida é solidão. Vem nesse momento e traz de volta o meu sorriso. Meu bem, porque eu preciso do teu coração. Só pra contrariar, cantando pra gente aí, dói demais, essa música é muito linda, né? Essa música aí, a gente viaja realmente no tempo, tempo do Alexandre, que o Alexandre Pires era então, era vocalista do grupo, da banda, né? Do grupo, Só Pra Contrariar, tá certo? Um grande abraço pra você, Felipe Pantu, você... Carlinhos Bellini, Carlos Bellini, o Carlinho, que é motorista de táxi, Geraldo Silveira, Diego Silveira, um abraço para vocês também, tá bom? Um abraço para todos que estão curtindo, que curtem a Rádio Ônibus, Vicente Cupertino, irmão dele, o Luiz Cupertino também, que estão sempre curtindo a gente aí, através da nossa querida Rádio Ônibus, a Rádio Ônibus que agora tem uma projeção enorme, né? Foi apresentada lá para a Rede Globo, o programa da Fátima Bernardes. Se você perdeu, entre no YouTube, já tem vídeo também rolando no Facebook, nas redes sociais. Você curta porque vale a pena, espalhe para os seus amigos que a Rádio Ônibus agora, além de internacional, também é global, tá bom? Gente, fico por aqui, no sábado estarei aqui apresentando o programa Juntos na Web para você e na terça eu volto, a semana que vem eu volto apresentando o programa Amor à Terra com JP e o Paulo César, e quarta e quinta, não se esqueçam, o nosso encontro é aqui nos 60 minutos, tá bom? Tô indo, deixo para vocês aí uma música muito linda, né? Tear in the Have, com Eric Clapton. Fui! Saw you in heaven. nice bistro.